Olá! No momento não posso atender, mas posso falar com você. Me dê um minuto da sua atenção. Você é brasileiro? Sim, você vive aqui, logo é um brasileiro. Um irmão, como todos nós. E precisa respeitar a nossa terra. Por isso, tire desta terra apenas o que é necessário para você. Não queira tirar do seu irmão o que é dele. Quando o brasileiro se der conta que compartilhar sua terra vai fazer desse país uma verdadeira nação, vai poder encher o peito e, com orgulho, falar do Brasil, da sua raça, do seu povo. Vai ficar contente ao dividir com seu irmão suas alegrias, seus sonhos, suas esperanças. Vai poder se entregar de corpo e alma a essa nação livre, abençoada, criança ainda na arte de fazer seus filhos felizes. Deixe seu recado após o sinal. E se você achar que não precisa dizer mais nada, diga apenas: eu também adoro este país.